Começou o MRG. Pra você que não tem o que fazer. Quando você quiser ouvir opiniões de bosta, é de graça, clique aí. Afinal, quem se importa? MRG. É um animal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Um crepúsculo, né, velho? Começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 82 de games, com convidados especiais, senhor Afonso. Veja só vocês. Eu e Didi fomos lá brigar e a gente traz os caras pra brincar. Peraí, não vai apresentar os convidados especiais? Falou no início e tal? Ai, cacete, tá bom. Então. É exigente. Os convidados são uma estrelinha. Estamos aqui com o Diego do Downloading. Opa, e aí? É só isso, é só Diego, é, você não tem sobrenome lá no Laú? Não tem uma parada assim, aí, beleza, eu sou Diego. Pois é, eu sou o Diego GC. As pessoas acham que eu sou Diego GameCube, sabe qual é? Porque quando eu botei meu nick no download, sabe? Que eu comecei a postar as coisas lá, né? Pô, era um ouvinte só. Era Diego GC, porque é Diego Gomes de Castro, sabe qual é? Cisma que é Diego GameCube até hoje. Ah, então quer dizer que o senhor... Conta a sua história emocionante para os ouvintes do Matando Robô de Game. Você então começou como um ouvinte do download? Babaca, né, cara? É isso? Pois é, muito tempo atrás, sabe? Eu era só um ouvinte. É mesmo? Quem foi que você chupou pra entrar lá? Não chupou ninguém, não. Ah, tá, que eu fui enganado pra entrar. E quem é essa voz aí, senhor Pablo? Opa, tô aqui. Eu chupei geral pra poder entrar. Senhor Pablo, meu Diego, antes de qualquer coisa, vocês vão ter que responder pra gente duas perguntas. Senhor Diego, qual é o seu jogo de videogame preferido e qual a plataforma que mais marcou a sua vida? Ah, isso é sacanagem, cara. Isso é a mesma coisa que falar pra uma mãe e falar qual é o teu filho preferido. É a escolha de Sofia. Não tem um filme assim? A escolha de alguém? Sofia. É Sofia? É. Então acertei. Vamos lá. E aí, Sofia? O que você gosta? Sofia da puta. Mas, cara, se fosse pra escolher um jogo assim, que marcou bastante, até pelo fato de ter sido o primeiro cast que eu fiz quando eu entrei no Downloading, acho que seria o Metroid, cara. De Nintendinho, cara. Foi meu primeiro cartucho alugado, sabe? Eu tenho uma história com esse jogo. Nossa. Metroid era muito tosco, cara. É. Que isso, cara. Era muito legal. Cara, eu gosto muito do estilo do Metroid, o lance da exploração, sabe? Tanto que quando o Castlevania mudou o estilo dele também pra aquele mesmo estilo que se chama hoje de Metroidvania, né? Que é aquele lance de você explorar, dar de cara com uma porta aqui e não poder abrir ela agora, ter que voltar depois nela e tal. Cara, eu fiquei apaixonado por esse tipo de coisa. Tanto que saiu agora o Shadow Complex, que é no mesmo estilo e eu tô adorando, sabe? É, eu não curto esse tipo de exploração, como você falou, não. Porque a exploração, você paga muito e ganha uma merda de jogo. Cara. Sobre a plataforma, cara, eu acho que eu ficaria com o Super Nintendo, cara. Que foi o videogame que, assim, que... Cara, mais eu aluguei cartucho, sabe? Mais joguei. E você, Pablo? Bom, meu jogo preferido, ninguém deve conhecer, é o Deja de Go, é uma série. Realmente ninguém conhece. Peraí, é, como é que é o nome? Deixa de Go. Deixa que eu vou? É quase isso. Que é uma série de trem. É uma série. Pô, parece bem legal, cara. Eu adoro, velho. Eu sou viciado por simulador de trem. Sério? Tá falando sério? Eu falo sério, adoro simulador de trem. Mas o lance do jogo de trem é o quê? Tocar a buzina? Como é que é difícil você levar um trem de um lugar pro outro se ele anda num trilho? É que tu pensa, porque dependendo do trem ele chega a 200 km por hora, tu vai parar aquilo certo na estação. Mas tem coisas legais assim, por exemplo, você tá andando no trem, tem que parar, você, maquinista, tem que sair do trem e tem que tirar a vaca morta dos trilhos. Tem esse tipo de coisa? Não, porque é uma coisa de primeiro mundo, né, cara? Não é uma... Eu quero saber do seu console favorito, Pablo. Meu console favorito é o Odyssey. Olha só. Foi o primeiro, né, cara? Me chamou. Motorhome foi meu primeiro e eu sempre achava o máximo, porque meus amigos tinham tudo Atari, e eu dizia, caralho, por que eles não queriam Atari se o meu tem até teclado, velho? Teclado integrado, né, cara? É, muito mais moderno. Parece um pente bem gigante. Então, meus amigos do Nowload, juntinho de mãos dadas, apertem Start. Aperta aí. Eu apertei aqui. Bayonetta, um jogo muito controverso. Hoje trouxemos dois Nowloaders, dois especialistas em videogame, pra comentar o jogo com a gente. Essa sua entrada foi muito xoxa. Eu acho que a melhor introdução pra Bayonetta era: feitos bundas, sacudindo, ventre. Começou o programa sobre Bayonetta. Então, Pablo, por favor, a sinopse de Bayonetta antes de qualquer coisa. Cara, Bayonetta pode ser resumido de formas bem simples. Existia o bem e o mal, na verdade existe o bem e o mal, eles se confrontavam diretamente, até que aconteceu um momento de calmaria, onde acontece um equilíbrio entre o bem e o mal, ou seja, entre o céu e o inferno. Esse equilíbrio acontece num plano qualquer, mas ninguém entra em conflito, e depois de 500 anos, não me pergunta por quê, o lado do bem resolve atacar o lado do mal novamente. Now I'm really pissed off. Seres celestiais contra o infernal, e aí descobre que as witches, ou seja, os seres infernais, essas mulheres que brigavam há 500 anos atrás, morreram todas e só tem uma, que na verdade nem tá viva, ela tá enterrada já. Que é a própria Bayonetta. Ou segundo você cunhou aí, como é que é o nome dela, meu filho? A Bayonetta. Muito bom. E aí, imagina, 500 anos depois, o mundo entra em uma baita de uma batalha e só tem um travesti pra salvar o universo. É foda, né? Afonso, você, sua opinião sobre Bayonetta? Bayonetta é muito simples, meus amigos. É uma cópia descarada de Devil May Cry. Acabou meu review. Acabou. É isso aí. Cara, Devil May Cry é um jogo muito chato. Desculpa quem gosta. You asshole! A sua impressão do jogo foi muito ruim. Cara, pra mim, sim. Mas pra muita gente que... Não. Sua explicação foi uma merda. Ah, tá. Ah, mas é... Desculpa. Então vamos lá. Vamos dar a continuação. Foi uma explicação merda para um jogo merda. Ah, sério? Diego, olha só. Eu não joguei o Bayonetta, tá? Eu tô defasado com o meu PlayStation 3. Você concorda com o Afonso que o jogo é ruim a esse ponto? Olha, cara, eu vou dizer assim. Eu gosto de Devil May Cry. Então, eu dizer que eu joguei e curti o jogo, sabe? Eu fiquei até com vontade de comprar ele, de aproveitar mais, sabe? É um jogo muito controverso, tal, por sexualidade, tal, que a gente vê aí. Mas se tu levar em consideração a jogabilidade, os gráficos, eu acho que é um jogo que tá merecendo as notas que ele tá levando, sabe? Isso é uma parada que realmente me chamou muita atenção, cara. O visual do jogo, ele é muito diferente, cara, sabe? Os números são em fontes diferenciadas, não é certinho, é meio zoneado, é muita informação. 20 milhões de criaturas na tua frente, tu arrebentando todo mundo com poderes absurdos, assim, caralho, achei muito maneiro, cara. Cara, o lance é, pra que gráficos bacanas, meus amigos? Se você não entende porra nenhuma do que está acontecendo. Eu não entendi nada, cara. Você tem milhares de combos maneiros. Uhum. Cambalhota, porra, firula, mostra a bundinha pra cá, pra lá. Porra, luz, raios, dentes, demônios, um buraco, o cabelo dela sobe e desce. Não dá pra entender absolutamente nada, cara. É aquele tipo de jogo que você não mira em nada. Você só chuta, só que atira numa direção determinada. Exatamente, button masher aí. Cara, mas o Devil May Cry, ele, apesar de dar pra jogar, dá pra mirar, fazer tudo, ele é um smash button foda também. Tá, não, peraí. Agora eu posso defender o jogo? Ó, eu primeiro vou deixar claro, eu não gostei, mas eu posso defender pelo menos essa parte? Sim. Eu concordo que ele é um smash button do caralho, como a maioria desses estilos de jogo, onde tu literalmente pode botar o controle no chão e sentar em cima que tu vai fazer alguma coisa. Mas, cara, eu acho o seguinte, cara, eu acho que existe sim uma complexidade em que tu tem um combo, se tu quiser te pegar na coisa, tu faz uns combos com umas animações fodásticas, cara. Coisa linda. O problema é o seguinte, cara. O problema é o seguinte. Vai dar o mesmo resultado que o cara que ficou lambendo o controle, cara. Mas é que tá. É o lance do cara querer jogar com beleza mesmo, assim, sabe? Fazer os combos e tal. Ou ficar apertando o botão. Mas, Diego, aí que tá. Não é que nem o Ninja Gaiden, que você tem que especializar. Você tem que saber a combinação correta. Qual inimigo que vai aceitar aquela combinação melhor. O Bayonetta é o que o Paulo acabou de falar, cara. Se eu der pra um neném ficar de... Pronto. Eu achei legal o modo easy dele, né, cara? Que você joga com uma mão só e a outra mão fica livre, como o Paulo falou. É sério, tu faz vontade. Isso é verdade, cara. É que o pessoal tava falando assim, né? Que é bom tu jogar no easy que você joga com uma mão só e a baioneta bate pra você, né? Opa! Opa! Cara, um jogo que você coloca uma pistola no pé não pode ser levado a sério. Não dá pra levar a sério. Um pirulito. É. É, pra ela ganhar energia, Roberto, ela chupa um pirulito. Como você quer ganhar energia, você chupa pirulito, Roberto? Não, mas eu conheço gente que faz. É, né? Ganha outras coisas, inclusive, quem Diego, faz. Diego, diz pra gente alguns combos maneiríssimos, assim, do jogo. Como é que ele vai dizer o combo? Ah, tem o A, B, B, Y. Não, ô, seu idiota. Ah. Porra. Tô falando assim, porque os combos de baioneta você faz lá, a combinação específica ridícula que o Afonso zoou à vontade, mas ele termina sempre numa parada muito, tipo, gigantesca, assim, tipo, a guilhotina. Exatamente. Esse ponto aí são as finalizações, na verdade, que são os torture e alguma coisa lá que eles deram o nome. Pode, acho que você aperta que o Y lá, não lembro. No... Tu aperta qualquer botão. Xbox, e ele finaliza o cara de uma maneira, tipo, bem exagerada, sabe? É, sempre assim, abre uma boca cheia de dente, de ferro, e aí ela joga o anjo, né? Não, isso, cara, e quando não tem aquela que tem até um chefão que ele ainda tenta botar a mão nela enquanto ela tá seminua e ela dá um tapa na mão do bicho gigante, cara. Olha só que coisa mais ousada! Eu não sei, pra mim, assim, ó, o melhor combo que eu vi no jogo, pra mim era assim, ó, 3 segundos segurando o botão central do Xbox, cima, desligar o console, A. Pablo, você tem o Bayonetta pra Play 3 e pra Xbox 360, né? Isso. Cara, qual é a diferença entre as duas? Porque tá tendo muita polêmica aí, falação na internet. É. Tanto que a Famitsu, ela deu uma nota pra versão de PS3 e deu uma nota pra versão de 360. Todo tempo. A IGN fez isso também. Não, mas a Famitsu em especial, porque a Famitsu deu 40-40 no jogo. Olha. Cara. Ah, tá, mas aí tu vai levar a sério a Famitsu, então, tá? Não, leva mais a sério desde que ela deu 40-40 pra Nintendogs, né, cara? Não, você não leva a sério nenhuma avaliação cujo número máximo é 40. É, né? Por quê? Que é isso? 40? É porque são quatro avaliadores que são quatro avaliadores. Sua nota é de uma não interessa. É tipo 40. Não. Os caras eles quebraram seu argumento, né? E quebraram seu argumento. A foto. Aceita, cara. Colocasse 5. Aceita, cara. Colocasse 3. Fala desculpa. Desculpa. Não peço. Famitsu, vai pra puta que o pariu. Eu quero saber da comparação, meu filho. Deixar claro que até o momento que nós gravamos esse cast, já saiu a versão, o patch que corrigia diversos problemas da versão pra Play 3, tá? Mas não corrigiu todos. Na verdade, o grande problema é o seguinte: tinha 3 problemas que irritavam a versão do PlayStation 3, deixando ela absurdamente inferior à versão do Xbox. O primeiro, o slowdown da versão do PlayStation 3 era muito grande, e era realmente irritante. Outra coisa que eu não entendo, e isso eu acho que tem de todos os jogos que eu conheço de comparação, é a parte de luz. Os efeitos de luz, gente, no Play 3 nunca ficam iguais ao do Xbox. Eu não sei se tem alguma coisa da tecnologia do script do Xbox que roda melhor efeito de luz, mas eu sempre acho melhor no Xbox. Só que a versão pro Bayonetta tava um lixo, assim, né? As luzes. Eu sei o nome disso, cara. O nome disso é Bill Gates. Selo de qualidade Bill. Cara, eu não sei te explicar qual é o segredo da treta. Mas aí você falou tudo, né, Pablo? A Sony está lançando um patch pra consertar. Patch também pode ser traduzido como band-aid. Com certeza. Põe o band-aid aí pra consertar a merda que a gente fez. Cara, e o band-aid, ele corrige alguma... Eu já te falei, o band-aid ele corrige essa parte. do slowdown, e principalmente, o que é a grande sagrada, é a diminuição dos loadings, sabe? Porque um jogo que tu instala no HD, tem uns loadings mais demorados que, sei lá, cara, é mais fácil teu filho entrar pra faculdade do que tu conseguir carregar o jogo inteiro. Então, meus amigos ouvintes, vamos agora para o momento importante de avaliação do jogo, que são as notas. Só para lembrar que o Matando Robô Gigante, ele criou a escala robótica. A gente dá de 1 a 5 robôs gigantes. Tá vendo? Em vez de 40. Senhor Pablo Prime, quantos robôs gigantes você dá para a Bayonetta? Cara, isso é muito foda de responder, porque, porra, no final eu até gostei do jogo, cara, sabe? Só que toda a parte de sexualidade me deu um pouco de náusea, e aquela Bayonetta com cara de professora de primário, de óculos, de professora de primário, não me convence, não me vende essa cicatriz. Então, velho, eu dou nota 3, cara. 3 robôs gigantes pra ela. Não, pera aí, por que, que você ficou com náusea com a mulherzinha lá balançando e tal? Ô, cara, porque é uma professora de primário, cara. Pra mim é. Sua professora primária é daquele jeito? Não, para, imagina, tem uma pessoa que ela mata as pessoas com socos, chutes, pontapés, armas no pé, arma em tudo, chupa pirulito e não sei o quê. E tem que usar óculos, qual é a miopia, tag em demônio agora? Óculos é fetiche, rapaz. Ah, mas é. Tu curte, Pablo, um óculos? Não, cara. Não? Não. Ah, que não. Isso? Falta o fetiche. Não, que pergunta, cara, olha, é essa, cara? Ué, tá olhando o assunto aqui, Didi? Cara, meu fetiche é só a parte travesti dela. É mesmo? É porque eu fiquei o jogo inteiro naquela sensação de tipo, cara, daqui a pouco ela vai mijar de pé, cara. Tenho certeza. Aquilo me levou até o fim do jogo. Are you gay? Depois dessa confissão, né? Diego, sua nota para Bayonetta de 0 a 5 robôs gigantes. Então, bom, eu curti o jogo, né, como falei, e como eu sou um adorador de hack and slash, e eu não tô levando em consideração esse lado de sexualidade do jogo, sabe, mais o lance de jogabilidade, gráficos em si, eu vou dar 3 robôs gigantes e meio pra ele. Opa, tô com cuidado, hein. Calculando enquanto falava. Foi convidado. Você concorda com isso, Afonso? Meus amigos, eu achei Bayonetta um jogo ridículo. O Devil May Cry, eu acho um jogo ridículo, mas ele, pelo menos, ele é divertido, assim. Pelo menos tem um homem, né? Porra, não, que cara... verdade gratuita. É isso? Então, desculpa. Não, cara, não, porque, pelo amor de Deus, o Dante nem homem é, né? Ele tem a carinha de emo, que puta que pariu. Não, mas né? Olha só, o Diogo já falou uma vez, assim, japonês faz homem parecido com mulher, com ele mesmo. E mulher parecendo travesti, né? Exatamente. O japonês não tem, então, a sexualidade definida. Eu achei a personagem principal, a Bayonetta, uma imbecil. Ela é ridícula, ela não é uma mulher de verdade, eu achei ela falsa, achei ela... Sabe aquela mulher que você acha gostosona? Ninguém gosta dessa mulher. Ah, olha pra mim, eu sou gostosona. Tá? Você tá falando como se fosse uma garota gorda no ginásio com inveja da team leader. É que tá, ela não é nem team leader, cara. Ela é uma porra bizarra, foi o que o Pablo falou. Ela parece um travecão. She wants to fuck, man! She wants to fuck me! Pee in the vagina! Parece que os japoneses tentando entender assim, bom, o que o ocidental gosta? Ah, ele gosta de peito! Então bota peito grande! Aí bota peito grande, é. Aí bota a bunda grande! Põe óculos! Põe beicinho! Põe pirulito! Entendeu? Ficou imbecil. Gratuito, né? Não dá pra enxergar nada. Eu achei uma zona, achei uma cópia descarada. O Hideki Kamiya, não é isso o nome dele? Isso. Ele parece que está provando que ele só tem uma fórmula. Ele só sabe fazer essa porcaria. Então, por causa disso, eu darei um robô e meio. Olha! Acho que é a minha pior nota. Então isso já deu pra ver que sexo gratuito não te agrada, né? Só pago. Só pago. Hasta la vista, baby. E no Mato Pilota de Games, com convidados especiais... Você se conteve por causa dos convidados? Tô um rapaz educado, polido hoje. Muito bom. Vocês estão bem aí com esse gritinho? Sim. Eles são muito educados, né? Eles são, cara. Vocês são muito educados. Assim, parabéns, vocês são os convidados mais educados que nós tivemos aqui, cara. Vocês foram criados a leite com pera? Que porra é essa? Você tá insultando os convidados? Não insultado. Que isso? Eu tô... Não, de verdade, assim. São os convidados mais educados que nós tivemos. Não, é verdade. Tá chegando. pra cacete. Tem que xingar, né, cara? Porra. Fora, tá bom, tá legal, tá cacete. E cara, agora então, já que a gente tá falando de jogos com teor sexual, coisa que o Afonso não gosta, jogos com mulheres, eu vou fazer uma pergunta. Vamos começar pelo Nowloader Diego. Você viu que ninguém riu da sua piadinha sem graça, eu né? Sei, eu não consegui. Diego, fala. O apelo sexual na série GTA, cara, você mata ou pilota? Cara, GTA é um jogo com uma temática mais adulta mesmo, né, cara? É aquele negócio de tu roubar carro, tu matar o cara ali, tu traficar droga. Isso é o que você faz como adulto? Eu não faço. Claro, claro. Claro, claro. É, tipo, é, tudo bem, não é a nossa realidade, pelo menos a minha não é. Mas eu acho que, tipo, se você quer trazer esse tipo de ambiente pro videogame, e se tu não trazer sexo também, eu acho que ia ficar uma coisa meio, sei lá, tosca, né? Tá faltando alguma coisa. Nesse caso, eu piloto, cara. No GTA, eu piloto. E você, Didi? Aliás, Didi Diogo, não Diego. Não, cara, eu acho interessante porque uma parada, a sexualidade no videogame, ela... A sexualidade é uma parada que é muito... Gostosa. Ela é tratada de uma forma muito, muito gostosa, exatamente. Não, mas assim, você pode matar, arrebentar a cabeça do cara, arrancar o coração com a mão, morder a poxa dele, destruir tudo, mas você não pode mostrar o cara fazendo sexo. É. Sabe? É, eu fico impressionado com isso, por ter essa distância, né? Você passa a ideia de que o sexo é errado, né? Pra cabeça da população mais jovem. É verdade. E você, Pablo? Eu também. Eu piloto barrindo, eu acho que assim, eu acho que GTA ele é o jogo que a gente tem mais politicamente incorreto desde os primórdios dele, desde a época 2D, de PC. Ele é o lixo que ele é. E assim, eu acho que ele é um jogo bom. Não, ele é um jogo bom, mas ele envolve todo o lixo social. Assim. Sim. Tudo que tu pode botar fora da sociedade que não presta, ele retrata lá de uma forma foda, sabe? E eu acho que assim, se tu parar pra perguntar pra qualquer um na rua aqui, entre nós, assim, GTA, o que tinha na cabeça? Ninguém vai falar sexo. Ninguém vai falar roubo de carro, tiro na cabeça, morte, mas sexo vai ser a última coisa. Porque sexo é só o complemento daquela coisa. A prostituição é aquele meio de convívio que ele tá, porque o cara não tá ficante, o cara é um porto-riquenho, ou ele é não sei o quê, ele sempre vem de algum lugar fudido pra tentar vir na cidade grande. Você quer dizer então que as pessoas fudidas fodem mais? As pessoas fudidas elas não fodem mais, elas fodem na mesma medida, talvez, que os outros. O problema é que as pessoas fudidas elas pagam menos pelo sexo. Pois é. Caralho. Você vê que é um cara que acompanha o fodômetro mundial. E você, meu amigo Roberto? Cara, eles falaram tudo. O grande resumo de GTA é o seguinte: é um jogo adulto, cara. Não é um jogo pra criança. Então ele pode abordar qualquer coisa. É um filme de máfia. Sempre tem uma mulher pagando peitinho no filme de máfia, mas ninguém reclama. GTA é um jogo adulto. Agora o problema é as pessoas ainda acharem que videogame é coisa de criança. Não é, cara. Tem ali dentro coisa pra criança e tem coisa pra adulto. E se você vai abordar com a seriedade do GTA, tem que botar o sexo. Eu acho que realmente GTA não funciona sem o sexo. Então, por exemplo, pirulito é coisa de criança. Baioneta chupa pirulito. Mas é um fetiche. É, rapaz. É um fetiche. Mas é coisa de japonesa. É outro público. Não é, cara. Não é não, porque a coisa mais maneira do mundo é tu chegar numa rave e ver uma mulher louca de bala com pirulito na boca. Pode crer. Não, tu comeu a mulher chupando sim, pirulito. Sim, é muito legal. De meia e de pirulito. Tá bom, fetiche completo. She wants my penis all over. Lembrando de mulher louca de pirulito na boca e peituda, né? Quem vem à sua mente em seguida, assim? A mim? Tá perguntando pra exatamente, quem? Exatamente, você tem que sinalizar, né, que os ouvintes... Oh, perdão, é que eu tô apontando pra você. Como é que é peituda de pirulito na boca? É, casada com Brad Pitt? Claro que não, aquela mulher horrível. Ah, para com isso, cara. Ah, não vou nem falar de Angelina só, Jolie. Olha só, horrível tu tá de sacanagem. Angelina Jolie é muito feia, Roberto. Puta que pariu. Caralho. Peraí, Nowloaders. Vocês acham a Angelina Jolie uma mulher horrível? Ah, olha, complicado, eu não sei, não consigo achar ela bonita. Pô, olha aí, tá vendo? Como assim, Diego? Eu vou. Tá feio, não é, né, cara? Obrigado. Porra! Eu só não posso, eu só posso entrar muito em detalhes porque eu sou comprometido. Ah, ok. Peraí, eu também sou e tô falando um monte de merda aqui. Não, normal. Eu assim, eu vou te dizer assim, o meu medo só é que o dia que ela tem uma hérnia vai aparecer um câncer, velho. Imagina uma hérnia naquela boca. Caraca. Bom, falando em herpes, então, eu vou dar minha opinião sobre o GTA. O legal, pelo menos eu jogo mundinho, que nem o Roberto. Não sei se os Nowloaders jogam mundinho. Vocês sabem o que é isso, Nowloader? Vocês conhecem o conceito do mundinho? Acho que não. é o seguinte, por exemplo, eu quando eu jogo FIFA, eu narro pra mim, quando meu jogador se machuca, no dia que o computador liberar, você já pode usar ele pro seu time, eu boto ele no banco, ele só entra no segundo tempo porque ele está se recuperando. Exatamente. O mundinho basicamente é você interpretar aquele personagem de maneira que ele se comportaria dentro do jogo. Isso. Então, por exemplo, quando eu tô jogando um jogo de tiro, eu não fico atirando no teto, na caixa, pra ver se vai sair item. Eu, tipo, acabei os inimigos, bom, deixa eu ver quantas balas eu tenho, porque pode ter um cara ali na esquina, não sei o que e tal. Eu ouço uma explosão, eu olho pra hora da explosão, eu abaixo quando eu escuto uma explosão. Esse é o tipo de jogador mundinho. É, subir a escada do Olimpo no God of War andando e não correndo. Por favor, né? Mas com certeza, cara, tu jogar um jogo só por jogar, tipo, como o Afonso chegou a falar, eu não fico atirando no teto também, sabe? Eu tento vivenciar aquilo que eu tô jogando ali, por exemplo, vou acompanhando o meu time, sabe? Coisa do tipo. Exatamente, Diego, e é por isso que quando eu jogo GTA 4, por exemplo, pô, deu tudo errado na missão. Tô voltando de carro. Porra, tô deprimido, aí tem uma piranha na esquina. Eu dou uns pega na piranha pra melhorar a minha autoestima, entendeu? Cara, tua namorada tá ouvindo isso, parceiro. Não, mas peraí. É dentro, meu amor, pelo amor de Deus. Cara, isso é a pior maneira, amor, se estragar um relacionamento. Não, meu amor, cara. Meu amor, se você estiver ouvindo, isso é dentro do jogo. Tá? É do mundinho dele. É o meu mundinho. Mas você tá que jogos de videogame refletem a nossa insatisfação. Mas, né? Eu tô interpretando o Niko Bellic, entendeu? Eu tô ali na pele do cara. Eu não sou mais o Afonso Solano. Eu sou o Niko Bellic. Não. Meu Deus. E é um esquizofrênico, né? Do que fala assim, quando eu tô bêbado, quando a gente tá bêbado, a gente faz coisa que... Não, que não somos nós fazendo. É mesmo o papinho. É um ator, malandro. É um ator, você tá. O Diego falou tudo aí, o Pablo também. Eles interpretam um personagem. Tipo quando o Pablo falou que adorou jogar com uma baioneta. Entendeu? Bom, continuando, Tomb Raider, peitos gigantes. Com muito sucesso. Diogo, você mata ou pilota o sexo no Tomb Raider? Na verdade, não tem muito sexo. É a sexualidade, né, cara? É o símbolo sexual, né? Eu tenho uma pergunta antes. Ela usa sutiã, cara? Tem que usar, senão vai cair tudo ali, né? Vai cair, vai. Vai virar índio, né, cara? Quem não usa, vira índio. Índio! Cara, não, eu acho legal porque a Lara Croft, cara, ela tem realmente Laura aquela... Croft, Diogo? Quem é a Lara Croft, Diogo? A Laura Croft. Amigo, eu falei Laura. Laura. Eu não falei Laura, eu falei Laura. É Lara, cara. Eu falei no inglês britânico, seu merda. Cara, eu acho que é muito legal, porque ela tem aquela coisa de sexualidade, o charme dela andar e tal, e ela não tem decote, ela não tem nada, tipo, o short no meio da bunda, não é, um short que fecha a bunda toda, sabe? Mas ela é super sensual, roupa coladinha e tal, e é um tipo, é uma coisa sensual, mas meio que toda tapada, assim, então é um jogo de criança legal. Eu, se fosse uma criança de 13, 12 anos, e fosse na época da Lara Croft, provavelmente eu homenagearia a... E você, Roberta? Cara, eu acho que Lara Croft foi um símbolo sexual, porque foi um dos primeiros, assim, que tinha muito punheteiro nerd que só queria jogar videogame, cara. Você ajeitava a câmera, assim, num ângulo pra poder ver porque a bunda dela? Porque era boa, assim, não tem nada demais a Lara Croft, entendeu? O jogo é um saco. É um saco mesmo. A personagem, quem se importa, segundo o Diogo falaria, eu não sei, cara, assim... Vá não pilota. Pornotube, sabe? Alguma opção dessa é melhor do que você jogar o Tomb Raider, assim. A recomendação do Roberto aí pra um site bacana, pra criançada. E você, Pablo? Mas não, fala sério. Não, mato pelo mesmo motivo. Eu detesto, cara, desde a época que saiu o primeiro Tomb Raider, eu detesto esse jogo. Acho os comandos horríveis, jogabilidade péssima. Não gosto de nenhum jogo que imita a jogabilidade dele. É aquela coisa, nossa, Lara Croft. Cara, Lara Croft de PlayStation 1, ela é toda quadrada, pelo amor de Deus, cara. Pois ela é um triângulo. Agora da Madonna, pô. E você, Diego? Cara, eu mato também pelo seguinte. Tipo, pra começo de conversa, o peito Lara Croft ser daquele tamanho é um erro. Vocês sabem disso, né? É, porque aquilo ali era o designer tava brincando com o peito dela, ajustou pra 150% do tamanho. E os caras dos outros designers que não eram cambados de tarado adoraram falando, maneiro, deixa aí. E ficou assim, sabe? É mesmo, né, cara? Só no download que a gente consegue esse tipo de informação, né? Puta merda. É verdade. Mas eu acho que, assim, acho desnecessário, cara. Não precisava, sabe? Se eles quiseram, queriam fazer uma heroína que, sei lá, representasse o que a Lara Croft representa, sabe? Aquela coisa de dela caçar os tesouros lá e tal, ser aquela coisa mais séria, do gosta de ser britânica e tal lá, que... Não tem nada a ver o que eu falei agora. Mas assim, se vocês queriam fazer uma heroína mais séria, acho que ela perdeu a seriedade quando aumentou os peitos dela daquele tamanho. Você não respeita uma mulher de peito grande, não, Diego? Respeito, respeito, com certeza. Cara, eu concordo. Todo mundo matou essa porra? É. Eu concordo com vocês. Eu acho que a Lara Croft, ou Laura Croft, segundo o jogo, tá na mesma onda pra mim da Bayonetta, cara. É um personagem ridículo que... Pô, a Bayonetta tem uns poderes que ela abre. Ela abre as pernas, cara. E mostra, assim, sabe? O vetor central. Tá falando de Tomb Raider. Não, mas eu sei, mas é porque é a mesma imbecilidade que eu achei que a Bayonetta tem. Eu acho que o Diego aí explicou tudo, cara. Mas e a sexualidade em God of War, cara? Diogo. Eu, muito bem, meu amigo Diego. Cara, vou ser muito sincero pra você, assim. O Kratos é gostosão, né, maluco? Sem camisa lá. Eu acho que não é essa tipo de sexualidade que a gente tá tentando abordar aqui. Mas tudo bem, é a opção de cada um. Não, mas olha só, o Diogo falou uma coisa certa, cara. De repente. O Kratos é gostosão? Não, não. Não, mas olha só. As mulheres aí, as ouvintas, né, o estrogênio do Matando Robô Gigante, vai dizer pra gente nos e-mails e nos comentários, porque, porra, o cara realmente é um descamisado, né, que arranca os braços dos outros lá e sangra e come as mulherzinhas. Isso aí deve ser uma coisa bacana pras mulheres ou não? É só as mulheres ou posso continuar escrevendo e-mail? Fique à vontade, meu amigo. Aproveita então que você está polêmico e responda: mata ou pilota o sexo em God of War? Mato o sexo e mato da forte que não gosta sério, cara. Eu sou o único. Eu sou a única pessoa que não gosta. Pelos mesmos motivos que eu acho o Kratos, o Dante e a Bayonetta uma jogabilidade idêntica, cara. Os jogos são muito parecidos, a mesma coisa. Aperta, matou. Pelo amor de Deus. Mas cara, O Kratos é muito mais fluido, você vê o que ele tá fazendo, não é? Sabe o que eu acho que seria foda? Se ele fosse peludão. Pô, mas o programa hoje está bicha pra caramba, né, cara? O que tá acontecendo? Roberto, e você, meu amigo? Todo mundo falando que o Kratos é gostoso. A sexualidade em God of War pra você, você mata ou pilota? Eu piloto, cara. Mas por ele ser gostoso ou por ele comer a pezinha lá na... Também. Só pra entrar na onda. Tá todo mundo dando a bunda, eu vou dar também. Porra, eu vou ficar de fora dessa parada. Não, cara, sabe qual é o lance? O God of War foi um jogo que, tipo, eu tava jogando, me divertiu muito, porque ele é muito violento, e isso tava muito legal. E aí, de repente, você gira o manetezinho pra um lado, aperta dois botõezinhos, e você ganha peitinhos. Maneiro! É sempre legal, né? É legal, é bom pra dar uma quebra no meio do jogo, e com isso você ganha energia. É verdade. Você sabe que foi feito um estudo, meus amigos, downloaders e matadores, de que o homem, se ele for exposto a seios femininos pelo menos uma vez por semana, ele fica menos estressado que um homem que não é exposto a seios? Ah, é? É, isso aí é animal, é uma coisa... Mas qualquer seio ou só os vasinhos? Eu não vou a fundo nessa discussão, eu só vou falar em respeito aos nossos ouvintes. Só lembrando que esse é um episódio que tem a censura lá em cima, né? Eu não posso falar nada porque eu venho de um site, de um grupo de pessoas que, com certeza, ficar exposto uma vez por semana a uma TV Full HD gera o mesmo resultado, cara. É incrível. Mas, cara, eu piloto porque eu quando eu cheguei naquela parte do God of War, que no primeiro é no barco, né, que tem duas mulheres. Isso. E elas chamam ele e tal, eu achei que tinha a ver com a história, pelo fato do cara ser ele é um bárbaro, né, muito parecido, né, Diogão, com o jogo do Conan, né, que você apertava as mulheres. Eu acho que faz sentido dentro da mítica daquele cara, ele é a virilidade em pessoa, então ele tem que, porra, impor a virilidade dele. Não, peraí. quer que faça comparação com o Conan? Pelo amor de Deus, alguém jogou o Conan de verdade ou vocês estão tirando sarro? Eu joguei, não, porra. Não, olha só. Eles gostaram do Conan. Quando eu joguei, achei uma merda. Cara, ninguém gostou desse jogo, nem. Ah, que isso, o Afonso cara. Adorou, cara. Ele falava pra mim, não, o jogo do Conan é muito maneiro. Aí cara, eu jogava e não entendia por que que era maneiro. Como assim, não entendia? O jogo do Conan é uma merda. Ah, eu não consegui me livrar desse jogo por mais de R$40. Eu tentei a todo custo, fui 90, 70. Quando chegou a 40, eu investi e pagou, cara. Te juro, não consegui me livrar. Eu não sei se talvez a pessoa que curta o Conan goste mais. Porque pra mim tinha tudo a ver. Tinha todo o visual do Frazetta ali, do ilustrador que fazia muita coisa do Conan, da história do Robin Howard. Mas eu acho que, como o God of War, ele tem essa masculinidade acentuada. E pra mim tinha a ver ele comer as duas mulherzinhas ali. Não, e é interessante, pra mim sempre era assim. Tava andando, matava, sei lá, uma tropa de idiotas lá, pum. Aí ia subir a ladeira e, opa. Tipo, ele ia mandar soltar uma mulher e ir embora. Mas isso é aquela coisa do mundinho também, né? Ah, com certeza. Um jogo muito desnecessário, The Sims. Pablo, você mata ou pilota o sexo no jogo The Sims? Caraca, tá foda isso, hein, cara? Olha, minha mulher pilota rindo, né, cara? Mas eu é complicado. É complicado porque eu não consigo entender o sexo daquilo, sabe? Eu acho que deveria ser contra aquilo se procriar, na verdade. Aí vai muito mais além. Cara, é que eu, não é... Eu sei lá, eu acho que The Sims é um jogo que... Ele atinge a grande massa, literalmente a grande massa. Ele atinge todo mundo, cara, não importa quem for. Uhum. E ele é aquele jogo que consegue ser extremamente chato ao mesmo tempo, né? Por exemplo, você tá... Cara, ele é um simulador da vida real, ou seja, assim como a vida real, ele fica monótono depois de uma hora de jogo, sabe? ele é tão perfeito nisso que ele faz. E até isso o sexo dele é extremamente real. Tipo, primeiro tu tem que ir lá, não importa, tu faz uma família, é isso que é a coisa mais engraçada. Tu faz uma família, tu cria uma família, mas eles não se conhecem no início. Eles podem ser marido e mulher da tua cabeça. Essa aqui no jogo eles não são. É verdade. E aí quando tu vê, tá, o cara trepando com o vizinho, a tua mulher tá com a mulher do vizinho, por sinal, também, é uma coisa louca, assim. Mas os videogames são obra do demônio, né, meu amigo? Você sabe que isso é verdade, é provado. Uma parada que eu achei interessante da evolução do The Sims com a questão da sexualidade, cara, é, tipo, no primeiro, a cegonha trazia, batiam, tipo, entregavam uma criança pra você, sabe? A criança chegava, né? A cegonha, eu não lembro exatamente qual era a animação. Caía uma cortina de purpurina e aparecia um berço no teu quarto. Nice! Ai, isso, muito bem lembrado, cara. E depois, com o tempo, cara, tipo, as coisas vieram mudando. E agora tem, tipo, um The Sims 3, acho que no 2 também tinha. E no 3 agora tem sexo mesmo, assim, cara, sabe? Tu, porra, vai lá, tu comete, tem um bagulho homossexual, então já tá muito pra massa mesmo, sabe? Ia pra todo tipo de massa, cara. E você, Diego? Mata ou pilota o sexo em The Sims? Cara, eu acho que cai aquele mesmo caso do GTA, que é aquela coisa, tipo, se quer retratar uma realidade, então tem que trazer certas coisas pra ela. O The Sims é um simulador de vida, né? Então, como assim se quer fazer um simulador de vida real sem ter sexo, sabe? Nesse caso, assim, dentro do contexto do jogo, eu acho que é válido, sabe? Então eu piloto. Mas, do jeito que ele é abordado, é tosco, né? Eu não curto. Pô, cara, mas nesse último The Sims, teve... Agora, tipo, a mulher, ela... Você não sabe, ela não fica grávida, de repente. Tipo, não faz sexo ficar grávida. Ela começa a ficar enjoada, aí você vai reparando que ela... Opa, ela tá vomitando demais, essa porra. Você vê como é que o Diogo funciona com a esposa dele, a Dona Maria, né? Se ela começa a vomitar, ele... Ih! Tá grávida. Essa... Tá vomitando demais, essa porra. Tô falando da porra do personagem, babaca. Ai, ai. Olha, meu amigo Diogo, e Diego, e Pablo, e Roberto. Eu acho que é isso mesmo, é a evolução natural do The Sims, vai da cegonha até você trepar de verdade ali, porque se é um simulador da vida real. Eu concordo, eu só não... Uma pergunta, porque eu não jogo The Sims também, que nem o Roberto, eu acho meio chatinho. Mas a mulher fica com dor de cabeça também, ela nega, e como é nos casamentos normalmente ou não? Tem menstruação no The Sims? Ainda não, né, cara? Ainda não? Ainda não. Entendi. Quem sabe um dia chegamos lá. E você, Roberto? eu primeiro vou basear a minha opinião. Eu nunca joguei The Sims na minha vida. Nenhum, então... nem dois, nem três. Mas eu, peraí, eu vou basear. É. Eu tinha uma namorada que um dia... Ela chegou de trabalho, cansada, sentou na frente do computador. Aí eu falei, e aí, cara, tu tá fazendo o quê? Minha namorada, eu chamo de cara. É, que susto que eu tomei agora. Ou isso, ou ele deu uma disfarçada maneiríssima. Disfarçada, hein? Vamos chamar minha namorada de baioneta do Pablo. Tá bom. Pablo. Não, aí, cara, eu perguntei, e aí, tá fazendo o quê? Ela falou, estou indo para o trabalho. Eu nunca entendi o The Sims. Eu não... Ela chegou do trabalho e foi pro trabalho. Isso. É tipo o Surrogates. Sabe, eu não entendo The Sims, eu não entendo por que as pessoas jogam aquilo. Agora, baseado em nunca joguei The Sims, eu mato, cara. Porque eu vejo muita criança jogando The Sims. E eu acho, sim, que... Assim, tem que existir jogo de videogame violento, com sexo, não sei o que, pra adulto. Agora, as pessoas têm que se preocupar, sim, com as crianças que jogam alguns tipos de jogos. Mas tu não acha que ele vai ensinar que não é a cegonha que traz? Que é papai, não é o jogo de videogame que tem que ensinar isso. Quem tem que ensinar isso é o pai e a mãe. Se você der a educação na mão do videogame, você tá cobrando demais. Videogame não é pra educar, é pra divertir. Entendeu? Então, assim... Discordo de você. Não, ele pode educar também. Ele pode educar também. Mas não é obrigação do videogame. Mas mas aí eu acho que se é pra educar, que ele faça o trabalho direito. Não simplesmente dar ali uma coisa, se beijando e coisa do vento. Eu concordo. Ainda mais porque eu acho que, ó, o The Sims, todos eles, é o everyone, ou seja, qualquer um pode chegar e jogar, ele não tem uma restrição de idade. Uhum. Só que eu acho assim, ó, entre os dois, eu acho que sim, videogame pode educar, mas ele tem que ser com essa proposta de educar, ou seja, tem que ser um título educacional, coisa que o The Sims não é. E segundo, eu acho que isso é uma coisa que os pais têm que ter conhecimento disso, porque muitos pais não conhecem o jogo, isso. Porque eles têm que dar a opção se vai deixar o jogo educar ou eles também. Uhum. Eu fico imaginando ter um filho e chegar assim, opa, é verdade que tu entra na cama e dá um terremoto lá e aparece e aparece um pico de céu. Sabe que foi assim que o papo foi educado, né? Ah, tá, que boa. Eu fiquei esperando, vendo as pessoas indo no banheiro pra ver se vê quadriculado, sabe? Downloaders, quem aqui já transou com alienígenas? Porque eu já transei. Aham, muito louco. Muito louco, né, cara? Muito louco. Meus amigos, Mass Effect, nesse caso, um jogo ainda exclusivo para 360 e pessoal que tem PC também, tá pra sair o 2 agora, e ele foi alvo de uma polêmica, né, no ano passado, retrasado, minha noção de tempo aqui tá uma porcaria, que a Fox News usou ele como desculpa pra dizer que os jogos agora, agora foi longe demais. Calm down, don't get a big dick! Vamos explicar pro ouvinte, a Fox News, ela pegou as cenas de sexo que o Mass Effect possui, pra quem não conhece, você pode... É como se fosse um Star Trek, tem várias raças alienígenas. E dependendo de como que você joga, você pode transar com a mulher humana, com a mulher alienígena. Se você for uma mulher, você pode transar com outra mulher também, outra mulher alienígena ou humana, é um bacanal total. E a Fox Talk, isso tem um motivo. E a Fox News, ela pegou só esse pedaço e botou e falou assim... Está saindo agora um jogo no mercado que é basicamente um simulador de sexo. Aí foi uma merda, carta aberta pra Fox, ninguém se retratou, a mulher falou um monte de besteira, ou seja, está aí a polêmica. E por isso eu pergunto para o meu amigo Diogo. Sim. Diogo, você matopilota o sexo na série Mass Effect. Querido Afonso. Na carta? Cara, não, eu acho que essa parada foi tão, tão grande mesmo da Fox, cara. Um deputado agora, ele passou uma lei aí também aqui no Brasil, cara, restringindo mais os jogos. Eles vão ter uma possibilidade de censura agora, dependendo do conteúdo do jogo, né? O governo pode chegar lá e censurar a porra do jogo e tirar da porra do mercado, recolher... E isso pode ser também um reflexo dessa notícia, né? Desse assunto gerado pela Fox. Pelo contrário do que aconteceu, dessa polêmica, eu piloto o jogo Mass Effect, cara, justamente porque a gente tem que acompanhar o desenvolvimento da sociedade, cara. Se você quer transar com árvore, transar com objetos, cara, vá lá, maluco. Tchau, sabe? Não prejudica ninguém assim, maluco. Você gosta. Nossa. Mas é aquela coisa, cara, sabe? A sociedade evolui e a gente, de certa forma, tem que evoluir. Ah, mas a moral... Meu irmão, você pode ser uma pessoa moral e ter gostos diferenciados, cara. E eu piloto, essa é a minha opinião. Você, meu amigo Roberto... Ah, cara, eu não joguei Mass Effect, eu sou dono de um PlayStation 3. Mas a ideia de comer uma alienígenazinha é maneira. É, mas sabe o que você pode então usar como base de referência? O Mass Effect, ele segue mais ou menos, na minha opinião de merda aqui, o raciocínio do Dragon Age, um raciocínio meio Fahrenheit, sabe? Indigo Prophecy, a coisa do Heavy Rain chegando aí pro PS3. Mas por que o sexo? Aonde que o sexo tá inferido na história? É o sexo como uma forma... de melhora da narrativa e não como peitos balançando, chupando piruleto. Talvez um auxílio na imersão, né, cara? Porque eles usam o sexo como... As atitudes que você tem durante o jogo, elas vão cativar ou não os personagens ao seu redor. E essa cativação, não sei se pode ser usada dessa forma, ela vai fazer com que ele comece a gostar de você e aquilo possa virar um relacionamento mais pra frente. É, mas o Diogo, olha só, cara, sabe qual é o problema? O sexo, ele é um tabu na sociedade. Então, assim, o sexo... Em certas sociedades. Cara, nossa, ele é utilizado, cara, como forma de chamar atenção. Você pode insinuar que a relação daqueles dois vai terminar em alguma coisa e tal, mas acho que você não precisa mostrar nada, você não precisa botar a pessoa pra decidir se ela quer comer uma alienígena ou não, se aquilo não fizer parte da história, sabe? O que eu não entendo nesses jogos, por exemplo, o God of War, eu achei maneiro, não sei o que, tu vê um peitinho, mas chega um momento ali, cara, que não serve pra nada o sexo na narrativa do jogo, não vai mudar em nada o resultado final do jogo, não, é só pra chocar e as pessoas comentarem e ele ter um apelo a mais de venda, de publicidade. Eu não concordo usar o sexo no jogo como isso. Ah, sexo é maneiro, então vamos botar em qualquer lugar. Não, cara. O jogo tem uma narrativa, o jogo tem um porquê, tem uma história. Porra, usa o sexo direito dentro do jogo. Diego, você concorda com isso, Diego? Em parte. Eu acho que é uma coisa que pra mim faz diferença no jogo, sabe? Se, pelo menos no Mass Effect, no Dragon Age, o sexo, principalmente no Dragon Age, se eu não me engano, não sei no Mass Effect, mas no Dragon Age é opcional você fazer aquilo, sabe? Uhum. Você não é obrigado, não é uma coisa que vai, é obrigado a entrar na narrativa, porque, até porque o jogo, ele é aquela coisa... Cara, vai me dizer que algum jogo tu foi celibatário, cara, pelo amor de Deus. Não. Não foi exatamente isso que eu quero dizer. Cara, tem um amigo meu que me falou tristão, assim, pô, não consegui comer ninguém no Mass Effect. Mas é que tá, cara, não é uma coisa que tá ali no seu caminho, você faz se quiser. Isso, então, é. Então não interfere na jogabilidade, não interfere na história. Quer dizer, interfere na história se você quiser fazer, sabe? Mas você pode jogar sem fazer. Então eu piloto porque é só um diferencial, não é o foco do jogo. E você, Pablo? Eu piloto rindo. Pilota rindo? É, com certeza, eu acho que... Pilotando insanamente, né? Com um sorriso na cara de orelha a orelha. Eu acho que assim, ó, todos os jogos, o Mass Effect, o Fahrenheit, o Dragon Age, eles têm uma coisa em comum que os outros não têm. Eles são jogos que têm um script montado como se fosse um filme, é um filme interativo. Então eu acho que isso já difere dos outros, assim. Tanto o sexo como a violência que eles têm, é tudo parte de um enredo, de um filme... que tu pode moldar se tu quer ou não, e que não vão, nenhum deles faz uma grande diferença na história de certa forma. É a mesma coisa que se tu for ver um filme de comédia, vai ter o cara comendo a guria, se tu for ver um filme de terror, vai ter peitinho, se tu ver um filme de não sei o que, vai acontecer a mesma cena. Não vai influenciar em porra nenhuma, mas tá ali, né? É verdade. A vida inteira todo mundo viu isso, ninguém nunca reclamou. É assim, eu discordo um pouco do Pablo, no sentido que o sexo, pra mim, nos jogos e na vida, obviamente, lá vem merda chegando, né? Não, tô falando sério. Cara, o sexo pra mim no Mass Effect, ele foi importante, cara. Porque pra mim... Foi a sua primeira vez. Foi a minha primeira vez. No Mass Effect 1, por exemplo, ele te apresenta, ó, você tem essa mulherzinha aqui humana, que curte você, e você tem a mulherzinha azul. Que... Assim, eu comeria a mulherzinha azul. Não, aí eu falei, mas... porra, nunca comi um ET, mano. Vai ter que, né, vou ter que dar uma olhada. Só que a outra mulherzinha também, ela era legal. E eu fiz meio que a vida real, sabe? Aquela coisa do mundinho, eu fui meio que reagindo aos gracejos da guria, como disse o Pablo, da maneira como eu reagiria. Eu fiquei, ah, tudo bom, bacana, tal, não sei o que. Chegou um ponto no Mass Effect que as duas mulheres estavam meio que afim de mim. E aí eu fiquei super mal, que tipo, porra, vou ter que dispensar humana, porque eu gosto da outra, que a outra é muito mais profunda, olha a brincadeira aí e tal. Mas aí fiquei com a azulzinha, a outra ficou puta. E aí tem toda uma história, um desenvolvimento. No Mass Effect 2, você vai poder carregar o seu personagem do 1. E essas coisas vão ser afetadas. No Mass Effect 2, eu quero saber o que vai acontecer entre eu e a Liara, que é a mulherzinha. Entre mim, rapaz. Entre mim e a Liara, olha aí, melhor ainda. Porque pra mim fez uma diferença, entendeu? Eu acho que quando o sexo é usado no jogo, como o Pablo falou, é um filme interativo, eu me importei com aqueles personagens. Vamos aguardar, né? Estamos aguardando todos o Mass Effect 2. Vai rolar review no Nowloading? Com certeza. Quem será que vai fazer primeiro? Matando robô gigante ou Nowloading? There's a letter in your mailbox. E nos e-mails de videogame. Muito sonoro, muito sonoro. Sonoro, Didi, tudo bom? E o que temos nessa leitura de e-mail de hoje, seu Afonso? Um episódio muito especial, né, Didi? Com o pessoal do Nowloading. Nowloading, nunca termina de carregar aquela bagaça. O primeiro e-mail de um amigo mafioso, Giordano Bruno Pacelli. Lê com respeito, amigo. Muito respeito. Go ahead. Make my day. Fala, galera do MRG. Comecei a ouvir ontem o MRG. Isso aí fica atemporal, né? Quem sabe ontem quando foi. E virei super fã do cast. Muito bom, estão de parabéns. Sugestão: senti falta de um Quem Somos no site do MRG, ou algo do gênero, porque isso ajuda ouvintes novos, como eu, a se familiarizarem, opa, quase que não consegui, com os integrantes e participantes do podcast. Tivemos uma crítica dessa também no episódio de cinema, né, Didi? É verdade, cara, é verdade. É aquela coisa, né, quando criticam muito o mesmo ponto, provavelmente eles estão errados. Não, mas só lembrando, avisamos também no cinema, vamos explicar agora, que o Matando Robô Gigante sofrerá mudanças esse ano, né? Passaram por uma cirurgia plástica. Pois é, sempre que tem mudança, as pessoas dizem que a pessoa sofrerá, né? Sofrerá mudanças, né? É uma coisa quase dolorosa, né? Mas é, cara, mudança, de certa forma, é uma dor que você sente, uma transformação. Você sai da inércia e anda pro movimento e tal. Muito bom, muito profundo. Enquanto não temos a sessão Quem Somos, meu amigo mafioso, só lembrando que ali em cima, no head, como é que chama aquela porcaria do site ali? Eu chamo de banner. Banner do Matando Robô Gigante. À esquerda sou eu, Afonso Solano, vestido de quê? De sci-fi dos anos 80. No meio temos Diogo Braga, com seu uniforme de Segunda Guerra Mundial, não é isso? Pra cima, meu amigo. Pra cima. E do lado direito, nosso amigo Roberto Duque Estrada, com sua armadura sci-fi do ano 2000. E uma faca e uma baioneta também, né? Não tô nem deixando de falar da baioneta. Quem precisa de uma baioneta numa arma laser, né? Ah, meu amigo. Eu já disse que a baioneta é o momento salve-se quem puder, né, cara? E o Giordano continua aqui. Já estou até vendo MRG bombando no Prêmio Podcast 2010. Meu Deus, será que você é um profeta? Você costuma prever essas coisas, meu amigo? Profeta italiano. Italiano. Divulgarei para os meus chapas que curtem podcasts. Um abraço. O próximo e-mail é do Vin, mas não Diesel, olha que bonito. É, esse é o nick dele, né? Vin, não o Diesel. Alrighty. Ele começa dizendo o seguinte, seu Afonso Solano. Alô, exterminadores de crias bastardas de Megatron e Starscream. Deus. Ai, ai. Gostei do review de Braid. Excelente produção independente. Vale mencionar a metalinguagem e as referências ao próprio mundo dos games. Ele diz que Braid, para ele, é o primeiro jogo a tratar e, quem sabe, dar propriedade para a mídia ser considerada, quem sabe, um dia, uma obra de arte. Não, ele falou tudo, cara. Eu não lembro nem se a gente comentou sobre essa coisa da metalinguagem. O Braid? Eu chamo de Braid. Braid. O Braid, o Trances, ele faz essa coisa, né? Essa coisa da metalinguagem de, olha, eu sei que eu estou num videogame, então vou fazer coisas que eu sei que eu posso fazer só nesse mundo, né? Isso é muito legal. É muito legal. Eu lembrei muito do, quer dizer, cara, eu não joguei o Shadow of the Colossus, né? Infelizmente. Mas eu já vi muito vídeo, muita coisa, e esse clima artístico me lembrou, do Braid, me lembrou muito o Shadow of the Colossus, cara. Ele pergunta aqui sobre o Mass Effect 2. Será que vai rolar review? Ele diz que já fez a pre-order no Steam e o lançamento é amanhã, ou hoje, né? Ou, sei lá, já foi. Eu não lembro o dia que ele escreveu esse e-mail, mas é breve. Ele diz que tá ansioso para jogar e se precisar de uma ajuda no review, ele tá aí à disposição. Não, mas olha só, meu amigo Vin, não, o Diesel, Mass Effect 2 já está na nossa lista aqui. Só dê tempo pra gente jogar, porque o jogo é grande pra cacete. último e-mail de hoje, Didi, é do Daniel Felipe, que diz o seguinte. Lembra que você, Diogo, falou que chamava o Sonic the Hedgehog de outra coisa? De Sonic Endolaris. De Endolaris. Quando eu era criança. O Daniel Felipe disse que quando eu era criancinha também tinha um nome esquisito para o Sonic. Chamava Sonic the Hydrogenic. Ele falou, nos altos dos meus, sei lá, 7 anos, isso era o meu inglês perfeito. E o nome ficou tanto na minha cabeça que até hoje eu chamo ele de Sonic the Hydrogenic. Hedgehog é o cacete. Mas é muito engraçado. Quando o Roberto falou Hedgehog, cara, eu, tipo, não... Pra mim não era, sabe? Uhum. Eu entrei no Wikipedia, fui ver e tal, e falei, caraca, é Hedgehog mesmo, assim. É o Sonic, o porco espinho, né? É, isso significa porco espinho? Significa porco espinho. Olha! Não sabia! Meus amiguinhos, hoje aprendemos o que no Matando Robô Gigante? Qual é a lição hoje? Qual é a nossa pérola de videogames? Meus amigos ouvintes, queridos matadores, nesse episódio eu tive um aprendizado muito interessante sobre meu amigo Afonso. Eu? Exatamente. Neste episódio, meu amigo Afonso, eu aprendi que você estuda ufologia por uma tara sexual. Ah!